chuva apenas vai. Por mais que te pareça muito grande, a luta vai. Porque nesta batalha só valentes vão vencer. As duras pedras que te jogam, vai. Se lembre que os ungidos também são provados, vai. Que as mãos de Deus estão sempre estendidas pra você. Espera, confia somente porque já está decretado, você vai vencer. Irmão, tua luta já está no final. Só mais um pouquinho a vitória virá. Entrega, irmão, seus problemas pra Deus, que Ele jamais se esquece dos seus. Depois de uma chuva o sol volta a brilhar. Depois dessa prova você vai cantar. Vai, não pare, não desista, vai. Mas pela fé insista, vai. Que a tua grande bênção está guardada pro final. Vai, não pare no caminho, vai. Você não está sozinho, vai. Em nome de Jesus está garantido seu troféu. Não pare, vai. Apenas creia e vai. Pois no fim da batalha o crente celebra. As pedras que te jogam, vai. Se lembre que os ungidos também são provados, vai. Que as mãos de Deus estão estendidas pra você. Espera, confia somente porque já está decretado, você vai vencer. Irmão, tua luta já está no final. Só mais um pouquinho a vitória virá. Entrega, irmão, seus problemas pra Deus, que Ele jamais se esquece dos seus. Depois de uma chuva o sol volta a brilhar. Depois desta prova você vai cantar. Vai, não pare, não desista, vai. Mas pela fé insista, vai. Que a tua grande bênção está guardada pro final. Jesus está garantindo seu troféu.